tenho agora liberdade pra cantar. Ao seu nome louvo, não posso parar. Venço tudo em seu nome, venço até o tentador. Jesus Cristo me garante, eu confio no Senhor. Não há nada nesse mundo que me possa destruir. Jesus Cristo é quem me guarda, sim, me guarda até o fim. Eu agora vivo tão feliz. A Jesus eu canto mais. Oh, oh, oh. Eu agora digo, sou feliz. Jesus é a minha paz. Quando sofrem por não conhecer a Deus, derrotados vivem sempre em ilusão. Aparentemente pode até sorrir, mas não sente o prazer que eu sinto aqui. Não há razão para viver sem Jesus no coração. Não existe alegria, só Jesus nos dá perdão. Toda minha iniquidade no Calvário já levou. Ele é o Filho de Deus, só Jesus Cristo é.